Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Horas e 19 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, comigo Antônio Cláudio. Vamos juntos até as 14 horas com a sua participação por aqui. Hoje tem brincadeira aqui no ar. Você vai responder pra mim qual é a Autopeças que atenderá nesse feriado de carnaval, dia 28 de fevereiro, até o meio-dia, tá? Respondendo, vai ganhar um presente da Rojão Autopeças. Pra começar o programa, vou trazer aqui uma das pessoas mais difíceis de encontrar uma agenda para participar do programa, Joãozinho Campestre. Tudo bem, senhor João Miguel Batista? É um prazer estar recebendo você aqui na Pássaro da Ilha, viu? Bom dia. Bom dia, Tony, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria estar aqui. Agora, essa história de agenda mais difícil é porque o programa aqui é que é muito concorrido, viu? Mas foi difícil, né, Joãozinho? A gente acertar isso, né? Porque quando o Joãozinho podia, às vezes o programa já estava com a agenda completa, não dava certo. Mas graças a Deus, hoje você está aqui para responder, para bater um papo com a gente saber um pouquinho mais a história do Joãozinho, né? Pô, uma alegria. O Joãozinho, que a gente conhece em Goiânia, é o Joãozinho Sanfoneiro. Exatamente. Né? É o Joãozinho Sanfoneiro de 15 anos atrás, Joãozinho, por aí, né? 15, 16 anos atrás, né? 2001, na Dona Zé, naquele momento muito bacana da música. Um dos momentos, forró universitário, né? Forró Pé de Serra. Forró Pé de Serra. Então, em 2001, foi justamente no período em que eu me mudei para Guaranésia, né? Porque eu sou natural de Monte Santo e em 2001 eu chego em Guaranésia e já chego sendo contemplado com e blindar, tendo o prazer de fazer um brinde às grandes amizades, que começou ali com o pessoal do Dona Zé, o Felipe, o Bill, o Guilherme. Na época a gente tocava aqui na cidade, na região, e era muito gostoso. Então, o Joãozinho Sanfoneiro. Era o Joãozinho Sanfoneiro, todo mundo conhecia, uma pessoa super simpática, conhecia todo mundo, cumprimentava todo mundo sabia quem que era o Joãozinho, né? Começou ali na banda Dona Zé. A Juá também, você chegou a tocar, não chegou? O Juá, Dona Zé, tinha essa turma do forró, forró Brasil, do César, tinha o Treme Terra, do Fabão, né, a turma toda lá. Então era o seguinte, eu era Dona Zé, mas a gente era uma grande família do forró, um ajudava o outro, uma mútua parceria, e isso foi crescendo o forró em Guaranésia e na região. Tá, o Joãozinho, mas primeiro foi o Dona Zé, para depois entrar no teatro? Você também participou do teatro, né? No comecinho ali dos anos 2000. Foi, sim. Quando eu cheguei a Guaranésia, eu cheguei, minha família, meu pai e minha mãe já estavam aqui, junto com meu irmão, e eu cheguei logo uns 3 meses depois que eles estavam aqui. E eu não tinha outras relações aqui, não tinha conhecimento, não tinha amizade, e eu falei, vou procurar ambientes bons para encontrar pessoas boas. E o teatro foi no mesmo momento em que eu encontrei Dona Zé, encontrei o pessoal do grupo Idaí, e tinha também... Era do Bal. Do Grande Bal, tinha uma peça, um trabalho maravilhoso que era feito com a galera, uma moçada assim, alto astral, vamos pra frente. Depois, o Fernando Romanelli, que era o nosso grande referência, junto com o Maurinho, o Preto, o Daniel, a Gabriela e a Fabiana, e esse pessoal todo aí. Aí participei um pouco com o grupo Máscaras também, tive essa grande felicidade, isso entrou pro meu currículo, né, com grande satisfação. E junto com o Daniel Melo, nosso saudoso Daniel Melo, e a Gabriela Dias Nunes Góes, nós montamos um grupo de teatro, um pequeno grupo. Não era para fazer concorrência, claro que não, mas era para somar, chamava o Grupo Fuxico. E esse grupo foi desses festivais, participou de alguns festivais e trouxe algumas premiações para Guaranésia. Foi muito interessante. No comecinho dos anos 2000, 2001. E foi um momento rico. A gente tá falando então de 17 anos atrás. E aí o Joãozinho aqui em Guaranésia se tornou um cara extremamente popular, né? Participava da banda Dona Zé, que era o maior nome daquela época. Da região, né? Porque foi na época que estourou Falha Mansa, Arrastapé, Bicho de Pé, aquela galera toda aí no Brasil. E o Dona Zé veio nessa vibe. Exatamente. Joãozinho popularzão, no teatro, entra na política. Pois é. Eu tive... Foi o segundo vereador mais votado, 408 votos. 408 votos. E eu fiquei assim muito feliz, né, pela oportunidade de concorrer uma vaga de vereador na Câmara aqui de Guaranésia. E fiquei muito honrado com a votação. Eu não esperava ter uma votação tão interessante como essa, ter a segunda maior votação numa eleição, uma vez que a eleição foi em 2004 e eu cheguei aqui em 2001. Essa era recente na cidade. Muito recente. E fiz o possível para honrar ali o trabalho como vereador na Câmara Municipal e aprendi muito. Fiquei aí durante o período que eu estive de vereador, que eu estive na vereança. Estive atendendo as pessoas, ouvindo as reivindicações das pessoas, visitando os locais na cidade e tentando ser ponte, né? Tentando ser ponte entre o poder legislativo, o poder executivo e ser ponte também entre o município de Guaranésia com o estado de Minas Gerais para buscar recursos, né? Mas foi pensado também a questão da entrada na política? Já que você falou que quando você chegou, você pensou, ah, vou entrar aqui junto com a galera boa, tal, pessoal bacana da cidade. Foi também pensado? Olha, como é que foi essa? Isso é o seguinte, eu sempre acreditei na boa política. A boa política, eu acho que ela é necessária e fundamental para que nós tenhamos uma cidade pacífica, uma cidade que ao mesmo tempo conjugue o progresso e a valorização da tradição, uma cidade onde as pessoas consigam ter os seus direitos reservados e os seus direitos garantidos. Então eu acho que a política sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Antes, quando eu morava em Monte Santo, eu fui diretor do departamento de esportes lá na cidade, então já tinha todo o envolvimento com a política. A minha mãe também, ela vem de uma formação política, ela foi a primeira mulher vereadora de Monte Santo de Minas. Eu já tinha uma história na família. Já. Eu sempre gostei e acredito muito. Aí surgiu a oportunidade de vir para a política através de um movimento de amigos que pediram. Falou, João, acho que seria bacana você dar lá conosco, falar por nós lá na Câmara e representar a gente. Falei, olha, eu tenho pouca família aqui, poucos conhecimentos, mas eu tenho muita vontade de trabalhar. Se vocês ajudarem, dinheiro a gente não tem para fazer campanha. Então tem que ser na sola do sapato. E assim foi, grandes parceiros, grandes apoios aí para a campanha e teve esse sucesso. E não foi meu, foi de um coletivo que apostou e acreditou. 408 votos para quem estava há 3 anos na cidade é muita coisa. Né? Muita coisa. O primeiro foi o Devair, né? Foi 490. Saúde, 490 votos. E aí você entrou na política, você ficou 3 anos? Olha, na política? Na ocasião, você não terminou. Não terminei o mandato. Eu fiquei 2 anos. 2 anos. Fiquei 2005 e 2006 no mandato. Depois eu fiz desliguei do mandato. Agora eu tinha uma intenção. E eu sou muito objetivo nas coisas, procuro ser pelo menos. Eu falei, aquilo meu coração estava pulsando para fazer uma experiência radical na minha vida que foi fundamental. E eu tenho. Surpreendente para a população também. Surpreendente para a população, para a minha família, para os meus amigos, que foi renunciar a um cargo de vereador e fazer uma experiência no seminário. Eu tive essa oportunidade, né? Eu sempre falo que a vida. A gente tem que buscar seguir o coração da gente, o intuito, a intenção da gente. Surgiu essa vontade de ir para o seminário. E eu fui para o seminário. Eu fui para o Paraná, morei no Paraná 1 ano, morei 3 anos em Belo Horizonte, 1 ano em Bragança Paulista, 2 anos em São Paulo e 1 ano no Mato Grosso, numa tribo indígena, com uma das pessoas que eu considero um verdadeiro santo de Deus. Sabe, que é o bispo emérito Dom Pedro Casaldáliga, quem é da área de história, quem é da área da política e quem é da área eclesiástica, da igreja, né, precisa conhecer a história desse bispo que ajudou a concretizar a democracia no Brasil. Eu fiz uma experiência junto ao Dom Pedro Casaldáliga em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a última experiência como religioso, como frade, e dessa experiência, depois de um período de grande reflexão no Mato Grosso, conhecendo aquela realidade, eu fiz esta reflexão de querer contribuir com a construção do que eu acredito que é o reino de Deus fora da igreja, né? Na sociedade, igual você aqui com o seu programa ajuda de certa forma a construir, edificar o reino de Deus. Não é uma frase piegas que eu estou falando, mas o que é esse reino de Deus? É proporcionar luz na escuridão das pessoas, é proporcionar pavimentação para o caminho, você poder às vezes tirar uma pedra, ser uma ponte para alguma coisa. O programa aqui faz isso muito bem, né? E eu falei, olha, eu não preciso estar como frade, embora eu tenha uma gratidão imensurável pela Ordem de Santo Agostinho, onde eu fui frade, e pela igreja que me concedeu a possibilidade de aprender a olhar o mundo com uma outra visão. Sim. Então fiquei esse período lá, né, os 7 anos lá no quase 8 lá no seminário, fiz uma faculdade de filosofia, também estudei teologia, psicologia, e dali resolvi a fazer uma experiência. Falei, pronto, agora eu quero ser este sinal profético fora da igreja, no mundo mesmo, com as pessoas, no mundão, no mundão de Deus, né? No mundão de nosso Deus, onde a vida acontece de fato. De alguma forma bate algum arrependimento de você ter abandonado a vereança aqui em Guaranésia? Porque você era apontado por muitos como uma grande promessa para o futuro político de Guaranésia. Era uma luz, né? Um novo político em Guaranésia. Bateu em algum momento esse arrependimento? Hoje, por exemplo, você voltou para a política. Quando você olha para trás, opa, se eu tivesse continuado lá, talvez eu já poderia ter sido prefeito de Guaranésia, quem sabe até deputado. Olha, Cláudio, essa pergunta é uma pergunta muito bacana. Eu acho que esse período todo, eu acredito, é uma coisa de crença, tem quem não acredite, mas eu acredito e faço questão de dizer que acredito. Eu não acredito no determinismo, né? Que a gente já nasce para isso, mas eu acho que Deus dá o livre-arbítrio para a gente buscar se completar. E naquele momento, enquanto vereador, embora tivesse um apoio muito bacana da comunidade guaranésia, a quem sou grato e tenho uma verdadeira vênia, eu estava sentindo que o meu caminho era outro, eu tinha que fazer esse outro caminho. Eu sempre fui de seguir, sabe? Falei assim, a gente não pode ficar engessado naquilo que a gente percebe que não está sendo satisfatório. Fui buscar esse caminho, e desse caminho fui para o seminário com uma responsabilidade. Você não imagina como eu fiz um retiro de 7 dias para decidir se realmente eu ia ou não. Fiz um retiro na casa de umas irmãs sacramentinas, todas umas idosas com uma sabedoria, e eu fui tentando escutar o que que Deus queria falar para mim e o que que eu queria escutar de Deus falando. E eu falei, não, eu vou tomar essa decisão, porque quem vai com Deus não tem medo do caminho. E fiz essa decisão. Meu mandato foi substituído pelo Toninho da Rodoviária, né, que exerceu com muita dedicação também. E nesse período todo, Antônio Cláudio, eu não sabia onde eu iria chegar. Eu de fato não sabia onde iria chegar no seminário. E depois desse período que saí do seminário, eu tive uma grande surpresa na minha vida, que é ser convidado a trabalhar na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, cujo presidente era o deputado Durval Ângelo, que foi meu professor na faculdade. Então eu saí do seminário com a mão na frente e outra atrás, e não tinha uma caneca. Para onde ir? Para onde eu vou? E mais uma vez eu falei, bom, até aqui o Senhor nos conduziu, daqui para frente ele não vai desapontar a gente. Eu falei assim, me ajuda aí. E nesse período foi muito interessante essa orientação, que eu cheguei a dormir num colchão, num cômodo que eu consegui alugar em Belo Horizonte. Não tinha fiador, não tinha serviço, não tinha nada. Aluguei um cômodo e não tinha nada, só tinha um colchão. E o Espírito Santo foi apaziguando o coração, falando: não desanima, não. Um mês depois eu estava trabalhando na Assembleia Legislativa. Trabalhei com muito carinho lá com esse deputado Durval Ângelo, que então gratidão. Com esse objetivo, Josinho, de conseguir um emprego. Eu precisava trabalhar, não na Assembleia, mas eu precisava trabalhar, como todos nós, cidadãos aí, precisa trabalhar para sustentar. Eu fui para lá e coincidiu desse professor, que é deputado, convidar para ir para a Assembleia. E fui para lá, trabalhei lá um período. Quando foi em 2015, o governador Fernando Pimentel, eleito, vai montar o seu governo e me convida para participar do governo, né, através de toda a equipe dele. E eu aceitei esse desafio de assumir uma função no Estado como servidor público. Eu gosto sempre de dizer essa palavra, como servidor público. Antes de eu ser secretário de Estado, eu gosto sempre de dizer que sou, nesse momento, servidor público, né? Pra gente não confundir, porque às vezes a gente corre muito risco de se iludir com o cargo, né? E isso é um mal que assola a sociedade, principalmente as pessoas que estão à frente de direção. Então, mas eu sempre falo: qual que é a sua profissão? Servidor público, nesse momento. Estou lá. Tá, em 2015, você então se tornou superintendente estadual de interiorização e ação cultural. É diferente do cargo que você ocupa hoje? É, sim. Eu assumi uma superintendência na Secretaria de Estado da Cultura, né, que era responsável por conectar todas as expressões, ou a maior parte das expressões culturais dentro do Estado de Minas Gerais, para que fossem contempladas pelos programas. Trabalho fácil, né? Você imagina? 853 municípios. Fora os distritos. Porque você analisa hoje, por exemplo, nós temos hoje Guaranésia, a cidade, e temos o Distrito Santa Cruz da Prata, né? As atividades culturais são muito semelhantes, mas cada uma tem a sua especificidade, né? Claro. Então, aceitei esse desafio, primeiro porque sou do interior, né? Eu conheço um pouco do interior, porque a gente que nasce no interior, a gente sabe isso. Depois, eu aceitei esse convite para ser superintendente, porque quando fui vereador aqui em Guaranésia, como é que o mundo, a gente tem que ter sempre um olhar para o mundo, que o mundo roda, né? Eu fui à Secretaria da Cultura do Estado pleitear algum recurso para as nossas atividades culturais em Guaranésia, e eu fui assim muito maltratado na secretaria. Assim, cheguei lá com esse jeito nosso simples, mas um jeito rico nosso de interior, e alguns servidores da época lá da secretaria, assim, não deram a mínima. Ah, de Guaranésia, nem sabe onde fica isso. Ah, um vereadorzinho e tal. Aí eu fiquei, a gente fica sentido, porque a gente quer resultado, né? Nós temos hoje exemplo dos os vereadores também que vão buscar, quer resultado, quer ajudar a cidade, uma coisa ou outra. Aí tal. 11 anos depois, eu volto para Belo Horizonte e me torno superintendente. Então eu trouxe esse olhar, essa escuta do interior, que eu sei que é difícil as expressões do interior chegarem a ser contempladas pelo Estado. Fiquei lá um período, o governador, Mesmas pessoas, você encontrou as mesmas pessoas? Algumas, sim, atrás, sim, algumas. Você deu aquela pisadinha, aquela vingança? Não, eu fiz o seguinte, eu falei, Antônio Cláudio, eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu faço? Porque a gente é humano, não adianta. Eu falei assim: como é que eu faço? Vou ter que conviver. Agora eu estou numa função de superintendente, ou seja, eu não posso fazer a pedagogia do oprimido, né? O opressor, o oprimido, quando tem oportunidade, se torna opressor. Não podia fazer isso. Aí eu chamei esse pessoal todo para uma reunião e falei: olha, gente, nós estamos formando uma nova equipe, um novo governo, o governo Fernando Pimentel exige que nós tenhamos, assim, pelo menos uma humanização no atendimento das demandas aqui. E Antônio Cláudio, foi muito interessante que teve algumas pessoas, porque não se adaptar com esse jeito mais simples de atender as pessoas. Vamos tentar tirar o máximo da burocracia possível. Teve algumas pessoas que não resistiram e pediram para sair. Então, Não foi porque você pediu para ela buscar um cafezinho lá do outro lado da avenida, não. Não. Pediu. É porque a Secretaria da Cultura, ela sempre teve um trabalho muito bem elaborado, nos outros governos também. Mas ela tinha uma concentração, uma elitização das expressões culturais. As expressões de interior não tinha muita vez, não. E nós começamos... Estava muito ali em Belo Horizonte. É, nós começamos a trazer, na nossa linha de governo, né? Vamos trazer gente de que é gente mesmo. Você trazer os pretos, que são responsáveis aí por a grande maioria das expressões culturais do nosso estado de Minas Gerais, as pessoas que trabalham com congado, com as folias de reis, as pessoas que trabalham com as festas de carreiro, as pessoas que trabalham com os teatros amadores no interior, as pessoas que trabalham de servente pedreiro, capinando uma roça no dia e à noite faz cantar uma moda de viola, essas pessoas não tinham vez lá. A dona de casa, que é artesã nos finais de semana. Ponto. Então nós começamos a inverter e isso causou uma certa estranheza para quem foi acostumado numa expressão cultural que é muito, muito boa, por sinal, mas uma produção cultural muito voltada para as expressões elitistas. É, né? Para elite mesmo, né? Grandes teatros, grandes companhias. São maravilhosos, mas não é só isso a cultura de Minas, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A cultura de Minas é super rica. Juninho Capoeira está te parabenizando em nome do Arte e Vida, né? Que você está sempre ajudando. A Vera Lúcia Ramos, a Vera do Dodô, também tá te ajudando. Ô, Verinha, Juninho. Felipe Laudade fez parte, né? Da banda Dona Zé. Pois é, o vereador Felipe Laudade. Tá te agradecendo aqui, inclusive, ao Joãozinho, a banda Dona Zé, pela ponte que você está sendo junto ao governo. O Guaranese tem ganhado muito com a sua presença no governo de Minas. Eu quero também agradecer aí a presença dos nossos vereadores, que o Juninho Capoeira. E esteve várias vezes lá pleiteando com toda. Esteve recentemente lá? Teve recentemente agora, para uns 15 dias. Narciso Ferreira. E um outro vereador, que agora não me lembro o nome. Nessa ocasião foram os dois. Mas nós já recebemos lá esse ano também o Felipe Laudade, vereador Felipe Laudade, que é um incansável também. O vereador Silvio Dias também esteve lá, do qual eu fui vereador quando ele foi prefeito, né? E temos recebido aí a classe política lá e estamos fazendo abrindo um diálogo interessante. Diva Domingos está te parabenizando, parabéns meu amigo menino de ouro, está falando aqui a Diva é uma linda, uma pessoa de Deus igual a Vera quando eu estudava no ginásio, ela com todas as outras companheiras, a Sônia e tantas outras, ela estava lá, estava na merenda, eu falava: Vera, tô com fome, ela falava: vem cá na cantina. Bom dia, Antônio Cláudio. Grande abraço aí pro amigo João Miguel, de toda a família do Capoeira Arte e Vida, a Juliana Costa também. Somos orgulhosos de nossa parceria, amizade sincera. A Capoeira Arte e Vida foi um destaque que serve de exemplo para muitas outras instituições aqui de Guaranese e da região que está nos ouvindo, que em matéria de documentação está em dia, em matéria de organização de projeto, e está sendo contemplado com o projeto das secretarias. Né? Danilo Mian, manda um abraço para o meu amigo Joãozinho, lembro do tempo em que viajávamos no Dona Zé, ele, eu, Daniel, tempo bom, tempo do ginásio, os grupos de teatro, o sarau, quando vivíamos o tempo todo envolvido com cultura, bom demais, grande sanfoneiro. Ele é um grande artista, agora está fazendo as composições, inclusive uma das composições do Danilo Mian está correndo grande risco positivo de ser contemplada aí por uma gravação do Salim Zé Vitor, viu? Opa, que legal. Ele está entrando em contato lá, e o Danilo, a gente comia pão com ovo lá no Centro Cultural, a Enedina que fritava para nós lá, a Valéria estava lá conosco, era bom demais, né, Danilo? Joãozinho Campestre, que cada um de nós tem um dom e talvez nem sabemos esse dom, mas Deus não deixa ninguém sozinho. Abraços, Jandira Célia. Ô, Jandira, muito obrigado. E é Deus que dá o caminho pra gente mesmo, e a cada dia a gente é um barquinho e Deus é o mar. E o Espírito Santo sopra a gente pra onde quer mesmo. Beijo, Jandira. Narciso Ferreira tá retribuindo aqui o abraço, viu? Tá mandando também aqui um alô pra você. Ô, Narciso, grande vereador, um abraço aí. Elivelton Marino, bom dia, Antônio Cláudio. Mande um abraço aí pro meu amigo Joãozinho, em nome da ADFOSUL. Grande abraço do parceiro do folclore. Olha que beleza. A Defosul é outra organização referência. Extremamente importante para a nossa região. Contemplada, né? Também, vai fazer um belo trabalho agora de distribuição de instrumentos. Foi contemplada pela Secretaria de Cultura. É, eu estou tentando lembrar o nome do presidente lá de Nova Resende. É o João Cirineu. Lindo isso. É o João Cirineu, congadeiro, folião. Isso. E agora tá a filha dele de presidente. Bacana, muito bacana, bom. Demais. Seila Moraes também tá te mandando um abraço, parabéns por toda a sua trajetória. Quem mais aqui? Parabéns, Antônio Cláudio, parabéns ao Joãozinho, muito sucesso para ele e para você, meu amigo. Esqueceu de colocar o nome. Ô Seila, um abraço para você, Deus te ilumine muito, viu? Boa energia. Ah, meu amigo Boracéia também tá te mandando um abraço aqui. Boracéia, também é aqui de Guaranés. Da locução? É. O Jorge? Grande Jorge Boracéia. Jorge é um irmão querido. Vinícius Madeira está desejando muito sucesso para você. Maurício também está te desejando muito sucesso. O Tiaguinho da Prata, vereador, quero oferecer um grande abraço ao meu amigo, irmão, companheiro Joãozinho. Estou aprendendo muita coisa boa com ele. Peço a ele que indique o filme Descalço sobre a Terra Vermelha, sobre o Dom Pedro Casadáglia. Ah, muito bem, muito bem. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Vinicião. O Vinícius se tornou e está se tornando cada vez mais a grande referência de cultura para nossa cidade. Também, sanfoneiro, músico bacana, ganhou um festival agora, parece que foi ele e o Gilmar. Tava concorrendo, né? Foi? Ele ganhou o festival em Gospé, foi ele e o Gilmar. E posso contar um causinho, rapidinho? Por favor. O Vinícius esteve lá lá em Belo Horizonte, ficou nossa casa lá, né? Meu irmão e eu o recebemos lá e aí à noite vamos sair, comer alguma coisa, vamos tal, aí fomos um barzinho que tava tendo uma música. Aí, você sabe que o até fala aí. Eu tô vendo que o Vinícius tá incomodado. Aí, quando vê, nós abrimos uma brecha, fomos lá e falamos, pode cantar uma moda? Tava um show morno, né? Hora que Vinícius Madeira subiu naquele palco. Abriu aquela voz dele. Rapaz, o povo ficou, foi doido. É Guaranésia brilhando mesmo, viu? Um abraço aí também pro Maurício. Ô Tiaguinho, grande abraço. E nós temos parceria aí também com o vereador Tiaguinho, que vai dar frutos pra cultura de Guaranésia, viu? Depois eu quero até falar disso. Muito bem, Tiaguinho da Prata. Bom dia, Antônio Cláudio. Aqui é o Marco Antônio, assessor técnico administrativo da MOG. Estou ouvindo o programa aqui em Juruaia. Gostaria de deixar registrado minha admiração pelo secretário de Estado, João Miguel. Através de seu trabalho e dedicação, estamos despertando o olhar do governo para a cultura da região AMOG. O nosso amigo João apoia o movimento cultural regional AMOG, onde um município leva as atrações culturais para apresentar em praça pública nos demais. Após reunião em Belo Horizonte, juntamente com o secretário e ainda a presença do mesmo na sede da AMOG, temos viabilizado vários projetos da região. Podemos exemplificar eventos realizados em Arceburgo, Guaranésia, Nova Resende, Guaxupé, Juruaia, dentre outros, e a própria MOG. Agradecimentos muito à disponibilidade do secretário João e sua atenção com a MOG e toda a região. É o Marco Antônio que está te mandando esse abraço. Marco é uma grande referência, tem ajudado bastante as entidades, os municípios a ficarem atentos aí aos projetos. E sabe uma coisa interessante? Nós tivemos aí no ano passado, para quem tinha um retorno muito pífio de recursos aqui para a região, a partir desse movimento, de uma parceria mesmo, nós conseguimos destinar aqui para essa micro-região nossa, Arceburgo, Monte Santo, os municípios aqui, da MOG, praticamente. Mais de R$1 milhão para pequenos projetos, né, na área da cultura, e isso é muito importante, porque fomenta. Então, o Marco é uma grande referência e tem sido assim, uma ponte muito interessante da AMOG com a Secretaria de Cultura mesmo. Para a gente terminar a sua trajetória, a gente falou até chegar a secretária de junto. E o próximo passo? Deputado? O que vem por aí? O próximo passo é Deus que sabe. Eu vou te dizer uma coisa, Tom Cláudio. Prefeito, quem sabe? Não sei qual gente, é o caminho isso, aí, mas qual que é o próximo? O que passa nessa cabeça? O que Deus tem falado para você? Eu vou dizer o seguinte, eu tive a felicidade de então assumir esse cargo de secretário de Estado, adjunto de cultura, um cargo que é muito maior para a região do que para mim. Para nossa região, acho que precisava de um cargo desse, de ter uma pessoa que fosse qualquer outra pessoa. Eu nem sou mais qualificado, mas hoje estou exercendo isso, mas qualquer outra pessoa que pudesse exercer uma função dessa para a região seria muito bom politicamente, na política boa. Então, Antônio Cláudio, eu imaginei a seguinte questão, o cargo exercido por um da nossa região é muito maior a região do que quem exerce o cargo, e eu faço muita questão de dizer isso. Esse período todo está ajudando bastante a gente a concretizar algumas parcerias com a região, com as cidades, com os municípios. Eu não me tento e faço esse exercício de não exercer a vaidade, aquela vaidade negativa de exercer um cargo numa função dessa, que a região nunca teve, nos últimos 30 anos, no mínimo que eu tenho conhecimento, nunca nós tivemos uma pessoa aqui da região numa função de secretário de Estado. É generosidade do governador e é ganho para a região. O futuro, eu penso sim o futuro. Acho que o grande futuro da gente é aproveitar o presente para construir pontes e derrubar paredes. Construir pontes, seja na Secretaria da Cultura ou em outras secretarias, como eu estou lá, para beneficiar a vida dos munícipes, das pessoas que vivem no dia a dia na nossa cidade. E esta é o grande projeto do meu futuro, vivenciar, aproveitar bem esse presente, para que nós consigamos aí plantar boas sementes, escolher bons frutos. E o futuro a Deus pertence. Agora, o grande projeto de vida é sempre seguir o coração. Sempre seguir o coração. Ó, vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua e a gente vai falar sobre essa função do Joãozinho, falar dessa grande dificuldade que a gente tem de realmente os recursos chegarem aqui para o interior, né? O Joãozinho sabe muito bem disso, tem feito essa ponte realmente mais de R$1 milhão. Já pingou aqui. Então, não é fácil chegar essa grana toda, eu imagino aqui para nós no sul de Minas, para o Triângulo Mineiro, norte de Minas, então, as dificuldades são maiores ainda. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo comercial. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. 11h53 é o programa Expresso, nessa edição de número 499. Eu estou conversando aqui com o secretário de Estado Adjunto de Cultura de Minas Gerais, João Batista Miguel, Joãozinho Campestre, né? Nosso Joãozinho Campestre, né? Lá em Belo Horizonte é o João Batista. É o João Miguel. Como é que o pessoal te trata lá? João Miguel? João Miguel. Mas eu gosto mais de ser Joãozinho. Ó, Gaspar do trio Sedução, grande Gaspar. Sanfoneiro da mais alta estirpe. Gaspar, um abraço. Eldo Pratinha. Grande Eldo, sanfoneiro também. Cidinha Souza diz que você é uma pessoa maravilhosa. Cidinha, um beijo. Dona Nina. Ô, dona Nina querida. A dona Nina do Carreté? Não sei. Eu acredito que deve ser. Pode ser. Cida Felipe. Ô, Cida. Um abraço. Beijo grande, minha irmã. Oswaldo de Brito, também tá te parabenizando. Oswaldo, nosso vizinho, nós vamos para viajar junto daqui uns dias. Esse aqui conhece pouco da cultura guaranesiana. Toninho Pincel de Ouro. Esse é o grande nome, Toninho. Ô Toninho, você lembra quando a gente sentava na porta do Centro Cultural, eu tocando sanfona e você tocando as percussões ali, à tardezinha? É tempo bom, precisamos retomar, Toninho, precisamos retomar. Carla Torquato está te parabenizando, está mandando um abraço muito carinhoso pro Abono. Ah, Carla Torquato é um pagode. Ô Carla, um abraço para você. O Acácio da Vila Nunes também está te parabenizando. Acácio, um grande abraço, meu irmão. Obrigado. A Rosa tá. Joãozinho, lembra das viagens para a praia, das piadas dentro do ônibus, da sanfona na praia? Noite de saudades. Ah, saudades desse tempo, tá dizendo aqui a Rosa. Ô, Rosa, bom demais, não foi gostoso? Tempo bom. Vou falar para você, a gente não precisa muito para ser feliz, não, né, Rosa? Só alegria, amizade e fé em Deus. Zélia e José Carlos também estão te mandando um abraço. Parabéns, Joãozinho, pelo trabalho. Somos muito gratos por tudo que você fez e faz por nós. Eu que sou muito grato a vocês, Zélia e José Carlos. Esse pessoal deu uma alegria muito grande para o Seminário Santo Agostinho. Nós tivemos a oportunidade de conviver alguns meses lá e foi uma família que nós ganhamos lá quando estava no seminário. Viu, Zélia? Um beijo. Beijo, Zé. A Juliana Faria e o Paulo Faria também, mandando um abraço. Ô Juliana, tô vendo teus vídeos aí no YouTube, viu? Paulinho, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Maurinho do Máscaras, bom dia, um grande abraço aí pro Joãozinho. Ele hoje é a voz do interior na Secretaria de Cultura do Estado. O Grupo Máscaras agradece a parceria da Secretaria de Cultura em vários projetos realizados em Guaranésia, em especial junto ao FETEG, que é o Festival de Teatro de Guaranésia. Esse ano tem, já tá articulando a verba lá pra ver, né, Joãozinho? Com certeza. Tá. O Maurinho, o Grupo Máscara é uma grande referência também, tem realizado projetos de excelência e tem sido contemplados aí. Sim. Com recursos do Estado. Parabéns, Maurinho, a todos aí do Grupo Máscaras. Matuzinho, salve Joãozinho, grande abraço. Grande Matuzinho, o homem das imagens, né? Registra a história da Guaranésia através de suas lentes. Vicente Oliveira Lopes, bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Joãozinho, parabéns, que Deus abençoe eu, Joãozinho, e todos vocês. Grande Vicente, beijo no coração. Terezinha Souza, o José Patrício também estão te mandando um abraço, viu? Terezinha, em público aqui, quero no programa de maior audiência aqui da nossa região, convidar a nossa família do artesanato para fazer a exposição em Belo Horizonte, na cidade administrativa, para a gente vender os nossos produtos e mostrar para o estado todo como que Guaranésia tem excelência na produção do artesanato. O secretário de Estado, a cada 10 palavras que ele cita, Joãozinho, ele fala, uma delas é descentralizar. Vocês estão conseguindo descentralizar? Isso que você falou de trazer, por exemplo, R$1 milhão aqui para o interior, já é esse começo dessa descentralização? Olha, é um trabalho muito difícil, e para que nós tenhamos assim uma noção bastante simbólica, nós tínhamos até há pouco tempo uma concentração de recursos da Secretaria de Estado da Cultura para atividades e equipamentos da região de Belo Horizonte, O secretário chegou a falar numa entrevista, não lembro há quanto tempo faz, que era 80% era destinado para a região de Belo Horizonte e 20% para o resto do estado. É mais ou menos isso? Era essa realidade que nós pegamos uma realidade nesse nível, sabe? 80% todo o recurso ficava na grande cidade, na região metropolitana. E o mais incrível, uma grande parte disso ficava dentro da Avenida do Contorno, que é um bairro, né? Que é uma concentração de alguns bairros, muito pequeno, ficava quase que a totalidade dos recursos da Secretaria de Cultura lá. Agora, no governo Fernando Pimentel, a diretriz do governador foi, vamos atender interior, nós precisamos levar recursos onde não teve. E em 2015, o secretário Ângelo Osvaldo, que é o titular da pasta que eu sou adjunto, que é um grande parceiro, foi prefeito de Ouro Preto por 3 vezes e um dos grandes nomes da cultura, é uma das pessoas que é realmente referência na cultura, nós sentamos e discutimos, vamos pensar como fazer isso. E qual era a maneira mais correta disso? Colocando nos editais uma cláusula que deveria ser beneficiado o interior do estado de Minas Gerais. E isso tem dado muito efeito, tanto é que só no Fundo Estadual de Cultura, por exemplo, do ano passado, nós chegamos a mandar 90% para o interior. Nossa, 90%. É uma grande mudança. Uma mudança radical, estrutural, total, né? Evidente que você encontra, hora ou outra, alguma resistência a essas mudanças. Mas o que é essa resistência? Qual que é o grande problema? Por que vocês ainda não conseguiram atingir? Por exemplo, vamos citar aqui Guaranésia, a gente fala para 50, 60 municípios da região. Mas tem muitos artistas que ainda não conseguiram recursos do Estado. O que está faltando? É organização para esses artistas deixarem um pouco de... Claro, nunca abandonaram o amadorismo, a paixão pela arte, mas se tornaram um pouco mais profissionais? É isso? Olha, essa pergunta, de todas as excelentes, eu acho que essa é a mais fundamental para a classe artística aqui da região. E também para os produtores culturais e enfim. O que acontece, Sônia Cláudia? Nós estamos a todo tempo abrindo um discurso que é preciso conquistar direitos. Isso é fundamental. Agora, para conquistarmos, a gente tem que ir para a luta. E para lutar a gente tem que ter as armas corretas. E uma coisa que realmente causa uma certa estranheza em algum momento ou outro é que, até porque nunca foram contemplados, a grande maioria das expressões culturais que nós temos na nossa região não tem organização documental para receber recursos. É uma pena isso. Eu quero aproveitar esse programa, que é o de maior audiência, para pedir, para implorar aos produtores culturais, aos agentes culturais, aos chefes de grupos aí, seja do grupo de cultura de tradição, das culturas eruditas, da música, do teatro, das folias de reis, organizem-se, façam associações, porque existe um leque de possibilidades, mas nós temos que estar com as armas, a gente tem que estar com as armas adequadas. Mas precisa de uma liderança para isso, Joãozinho. Exatamente. E é onde vamos conseguir essa liderança? De quem que é a responsabilidade? É do próprio artista? É do canto, da dupla sertaneja lá? É do Zezinho Campestre lá com a sua dupla sertaneja? Ele tem que ir buscar esse recurso ou não? É o Departamento de Cultura? Estou falando isso, mas vale para todas as cidades da região. Claro. É o Departamento de Cultura que tem que ir lá atrás da dupla do Zezinho, do não sei do qual. Claro. É o departamento que tem que pegar na mão desse pessoal e fazer o meio de campo até chegar na Secretaria de Cultura? Boa pergunta também, e essa serve até como uma questão pedagógica e até também uma questão de informação. O artista, ele tem que ter sua autonomia, se quer ou não pleitear um recurso. De repente você tem um recurso, eu não quero pleitear o recurso, mas para pleitear o recurso tem que ter um documento. E aí o artista ou a entidade fala, não, eu não quero ter o documento. Acontece. Tudo bem, se não tem o documento, fica muito difícil mesmo. Mas se a pessoa tem um interesse e quer se organizar, quer fazer um estatuto, quer fazer uma organização, montar a entidade com tudo que tem direito, com a ata, muito transparente, com toda aquela delicadeza que tem, um exemplo disso, a Defosul, o Grupo Máscaras, a Capoeira Arte e Vida, tem todo o regulamento. Isso tudo ajuda. Agora, eu não posso falar isso, eu não posso impor isso, né? Porque isso vai dar liberdade do cidadão. Mas aqui em Guaranésia, por exemplo, já há um movimento que deve se concretizar. Eu tive até conversando com o Laércio, o prefeito Laércio, a gente se fala quase que todo dia, e conversando com o Paulo Marcos, da possibilidade da gente fazer uma reunião com a produção cultural do município, para informar, olha, nós temos esse e esse espaço, porque o recurso, ele tem dois mecanismos de chegar, um é pela prefeitura e o outro é pela entidade. O da prefeitura, nós temos um campo bastante interessante que tem chegado, tá chegando. Né? Graças a Deus, para a área da cultura, não são volumosos, mas tem chegado com bastante tranquilidade. A prefeitura tem se destacado nessa busca, nessa organização documental, e eu quero fazer uma justa consideração. Tive a mesma alegria de contar com o apoio no tempo da prefeitura, quando o Preto estava na organização, no governo do João Carlos Minquilo, e agora no governo, depois no governo do Sérgio, que estava diretor do departamento também, foi uma pessoa assim que correu atrás dentro do possível, naquela mudança transitória que era indesejada para todos, né? Mas até para o Sérgio, que não queria de forma alguma que fosse substituir o Preto num cenário penoso para todos nós. E agora, na administração Laércio, com o Paulo Marcos, que está à frente do departamento, e com o Laércio, que está atento a toda essa parte de busca de recursos, nós estamos aí pavimentando um caminho muito interessante para que o recurso chegue da Secretaria da Cultura via a Prefeitura. Então, quero fazer esse agradecimento aos nossos gestores aí, que têm aberto todo o caminho e têm se empenhado. E Paulo Marcos e Laércio deram uma ideia de fazer essa reunião, né? Juntar a classe cultural. Todos os agentes culturais, quem quiser, olha que nós temos uma riqueza, nós temos aqui folias de reis, várias. Música dupla sertaneja, várias. Duplas de que tocam na noite, já temos grandes referências. Bandas, pagode, heavy metal, rock, dança, o hip hop. Nós temos aqui uma academia de letras. Isso é uma riqueza que tem que ser potencializada. Os mesmo artesãos que você citou agora, pessoal do artesanato, nós temos as quitandeiras, pessoal da prata, enfim. Eu estou falando mas, aqui, então, artistas plásticos, né? Artistas plásticos e vários. O Tato, o Alex, o Daniel, e tantos outros maravilhosos, maravilhosos. Então, o caminho seria, no caso de Guaranésia, serve também para as outras cidades da região, criar uma associação com todos esses artistas. Seria isso, mais ou menos? Poderia ser esse formato, que seria um formato que deveria ser trabalhado na cabeça de cada um, a importância do coletivo, porque... a gente não pode só pensar no da gente, tem que pensar no coletivo. De repente tem um recurso ou que tem um programa que contempla a área da música. Quem é da área das artes plásticas, quem é da área do teatro, tem que apoiar aquilo também. Sim. Porque ganha toda a cidade, né? E o mesmo acontece, tem um recurso para o teatro, o pessoal da capoeira tem que apoiar, outras entidades tem que apoiar. Então seria, eu acho que seria interessante pensar uma fundação cultural e ao mesmo tempo formar as associações, por exemplo, cada Folia de Reis ter a sua associação, cada grupo de música ter a sua associação e buscar, evidentemente, cada vez mais ocupar esses espaços legais de recurso. E uma coisa interessante, o ano passado, ao final do ano, a Secretaria da Cultura lançou o edital para pontos de cultura, para o Fundo Estadual de Cultura. Você acredita que nós tivemos, olha para você ver o cenário que nós estamos passando de crise e tudo, mas nós tivemos mais oferta do que procura num dos editais. Falta do quê? De formação da nossa gente. Então esse programa seu aqui é fundamental para a gente estimular as pessoas a buscarem esse conhecimento, formar essas associações e, uma vez formalizadas, né? Eu acho que a prefeitura pode fazer esse papel de ser Eu acho que o papel da prefeitura, de formar dos departamentos, das seções culturais aí da região aí, tem esse papel também, né? Ajudar de levar essa informação até o artista de sua cidade, né? De repente, nem todo mundo quer, mas a informação tem que ser democratizada. Isso daí é fundamental. Não pode ficar a informação como privilégio de poucos, tem que ser direito de todos. Vamos lá, o nosso amigo Marcos Bulé de Guaxupé, o Paulo Marques aqui, gente, o Guilherme Lima lá de São Pedro da União, todos eles lá aqui em Arceburgo, o pessoal da cultura de Arceburgo, né? O Nando Russi, enfim, todo mundo, né? Levar isso pros seus artistas do município. Fica até como um para casa aqui, gente. Vamos, nós que somos lição gestores, me permitam fazer essa analogia, mas um para casa nosso é colocar essas informações o mais divulgado possível. A MOG tem sido uma parceira nesse sentido. O Jarbinhas tem feito um trabalho interessante como presidente da MOG, tentando essa união entre os municípios. Exatamente. Eu tenho visto isso, pelo menos a distância aqui, eu tenho observado isso. Ó, a Viviane da Rojão Autopeça, a Viviane e o Pedro, viu? Estão mandando um grande abraço para você, dizendo que você é uma excelente pessoa, uma pessoa maravilhosa. Eles são 12 pessoas guerreiros, viu? Deus ilumina vocês aí. Cacilda está parabenizando e agradecendo aí pelo apoio na candidatura dela, Cacilda Ribeiro. Cacilda Ribeiro, uma grande alegria para Guaranésia. Para você ter uma noção, nesse período que nós estamos aqui falando, eu estou até anotado aqui para falar dessa grande conquista. Que às vezes a gente pensa que conquista é só dinheiro, mas nós conseguimos uma referência para Guaranésia, mais uma referência para Guaranésia, que é a eleição da Cacilda para conselheira estadual de políticas culturais. A Cacilda, ela foi convidada a ser candidata, ela aceitou, fez uma belíssima campanha dentro daquilo que ela faz com maestria, que é defender o patrimônio cultural de Guaranésia, e agora vai defender de Minas todo. Então eu quero deixar claro que Guaranésia, além de contar com um servidor público na Secretaria da Cultura, ela conta também com um representante no Conselho Estadual da Sociedade Civil, que é a Cacilda. Então, é um grande ganho. Cacilda, parabéns aí. E dia 15 e 16 de março nós já temos reunião de trabalho lá em Belo Horizonte, viu, Cacilda? Aí já vai para aquele shopinho, né? Pra onde vocês tocaram lá no barzinho junto com o Vinícius. Vamos ver se o Vinícius vai junto. Até aproveitando aqui a questão que eu citei, o Vinícius também é sanfoneiro, você também é sanfoneiro. Vamos fazer uma relação. Quando você, sanfoneiro, no comecinho dos anos 2000, e hoje o Vinícius sanfoneiro, no ano de 2017, a cultura mudou muito daquela época para essa época? Mudou demais? A gente pega aquele sanfoneiro, teria o mesmo apoio que o Vinícius talvez tenha hoje do estado? Olha, o Vinícius como qualquer outro músico, uma vez que tomar consciência de duas coisas importantíssimas aqui, do potencial que tem, porque tem um potencial extraordinário. Olha, nós temos aqui na nossa região, nós estamos falando para a região, nós temos na nossa região aqui do sudoeste de Minas, do sul de Minas, um potencial que está assim, parece que dentro de uma panela que a qualquer hora vai explodir e vai conquistar grandes cenários. Precisa tomar consciência dessa potência que é Vinícius, Gilmatos, Guilherme, tantos outros aí, o grupo Amigos do Samba, maravilhoso. Nossa, o Lê que vai estar aqui, que é de Guaranésia, e eu acho que nós temos que ter, sem ser egocêntricos e nariz em pé, mas nós temos que ter a real tamanho que a gente é. Temos gente boa no teatro, temos gente boa na música, temos gente boa nas artes plásticas, nós temos gente boa nas letras, nós temos referência cultural. Guaranésia e o sudoeste de Minas, sul de Minas, tem referência cultural, só que é uma referência que não conseguiu tomar consciência de si. A outra questão, uma vez tomando a consciência do potencial que se tem, tomar consciência da necessidade de se organizar, é isso que nós falamos há pouco. Tendo esses dois eixos, eu tenho certeza que a cultura cresce muito. E o Vinícius, ele tem muito a crescer, tanto com o apoio do Estado, se ele se organizar para tal, quanto pela própria e merecidíssima expressão cultural que tem. Estou falando de Vinícius, mas serve para muitos outros aqui. Joãozinho, o sanfoneiro Joãozinho, lá atrás, não tinha essas possibilidades que hoje o Vinícius tem. Exatamente. É isso. Às vezes as oportunidades até a gente tinha, mas não tinha a informação da oportunidade. Por isso que é importante a gente estar junto. Então não avançamos muito, que passamos esse tempo todo e continua o problema da informação. A informação, eu acho que é o grande pecado, viu? E nós estamos trabalhando para isso. Você não tem interesse em informar? O que que acontece, José? Olha, eu estou fazendo... Ou é o próprio artista que talvez não procure isso? Não, eu acho que, na verdade, e hoje, muitos direitos que hoje eu tenho conhecimento, que as pessoas podem ter, eu não sabia que existia. Porque quanto mais você anula a informação, mas você cria guetos com pessoas sendo privilegiadas, que é diferente de ser pessoas ser contempladas com direito. Então, o que que é? Eu venho no programa seu aqui hoje, eu tenho a dimensão que nós estamos falando muito mais para a região, assim, uma região muito grande, falando para a Guaranésia, que existem direitos que precisam ser buscados. E isso é a função da comunicação. A gente tem que mostrar onde tem possibilidade, onde tem direito. Então, meu desejo é que cada oportunidade que os artistas que estão nos ouvindo hoje, que são bastante, cada oportunidade que os políticos que estão nos ouvindo hoje, os vereadores, o prefeito Laércio, o vice-prefeito Diego de Castro, os nossos deputados aqui da região, cada oportunidade que tiver, leve informação. Porque aí a gente não tem o pecado da omissão. Se a pessoa não quiser buscar o direito, correr atrás do direito, lutar pelo direito, é uma questão que vai da pessoa. Mas é importante a gente avançar e muito mais ainda nessa questão da informação. Não para de chegar mensagens. Olha aqui. Tá vendo? Ter um grande carnaval que atrai muitos turistas ou ter vários eventos culturais ao longo do ano que promove e que valorize o artista local, Joãozinho? Pra gente finalizar o nosso bate-papo, que já estourou. Olha, meu Deus. Eu acho que conciliar as duas coisas. Eu acho dá que uma prefeitura. Fazer isso com os recursos? Eu acho que com a boa gestão dá para se pensar isso. Esse ano nós tivemos. Eu fiquei muito feliz quando vi a programação do Carnaval de Guaranésia e eu conversei com o Laércio. Falei, Laércio, qual carnaval que o senhor Paulo Marco estão pensando? Ele falou assim: primeiro é um carnaval para mostrar para as pessoas de Guaranésia que pode curtir o carnaval dentro da Guaranésia. Então nós queremos que os guaranesianos celebrem o carnaval dentro de Guaranésia e que evite assim uma série de transtornos possíveis, por exemplo, não que a gente está cerceando e nem era essa a intenção, mas a pessoa ter que sair daqui para ir para outra cidade para curtir um carnaval, corre-se o risco, as estradas ficam muito mais violentas, corre-se o risco de acidente e corre-se o risco de uma série de outros infortúnios que pode ocorrer nessas ocasiões. Então, a ideia foi um carnaval para a cidade, para os guaranesianos, e um carnaval para receber os de fora, para que fiquem também em Guaranésia. Então nós temos aí hoje, a cidade está lotada de gente de fora, pessoal que vem de tudo quanto é lugar para rever os amigos e parentes. E conciliar com os atrativos externos com o que nós temos de bom dentro da casa. Isso eu achei fantástico. Quando o grupo Lê, do Lê, o grupo Razão, vai estar aqui daqui a pouquinho. Ah, maravilha. Ele estava na programação, fiquei muito feliz quando vi Gil Matos, quando vi Guilherme, quando vi tantos outros aqui. Então, os nossos DJs, nós precisamos valorizar o que nós temos e fazer mais com menos, né? Ou seja, mais eventos com menos gente de fora e mais gente da cidade. Diego de Castro está te mandando um abraço, o Ailton também está te mandando um abraço, quem mais aqui? Deixa eu ver, bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Joãozinho, só que não colocou o nome. Recebi. Tá recebido um abraço. Joãozinho, queria agradecer muito, Paina também está deixando um abraço aqui para você, Zezinho, enfim, muita gente deixando abraços e mais abraços, Nova Resende também aqui está te mandando um abraço, boa tarde, Nova Resende, manda um abraço, o amigo João Miguel, agradece tudo aí, João Miguel, gente da gente, pessoa humilde, acima de tudo, muito competente, não colocou o nome, infelizmente não colocou o nome. Um abraço a todos de Nova Resende. Joãozinho, valeu pela participação, meu amigo. Muito obrigado. Espero que não demore tanto pra gente conciliar essa agenda, viu? Antônio Cláudio, eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de falar no seu programa. O seu programa tem uma audiência muito grande em Guaranésia. E falar para Guaranésia e falar para a região é sempre um motivo de grande satisfação. E eu quero deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, ao meu amigo Eliseu Petretti, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, a Cacilda, que eu já mandei um abraço, ao Severo, que é o outro conselheiro nosso demais, aqui de Guaxupé, e dizer o seguinte: nós estamos construindo juntos. Então eu gosto de dizer essa palavra, construir juntos, porque construir juntos possibilita a gente acertar junto e errar junto. E um erro dividido não fica pesado para ninguém, e um acerto dividido fica bom para todo mundo. Então, que Deus ilumine a cada guaranesiano, a cada ouvinte da Rádio Pássaro da Ilha. Eu ouço o programa pela internet, lá em Belo Horizonte, quando estou lá. E quero dizer que nós estamos para ser ponte, nunca para ser parede. Quero deixar um agradecimento muito grande aos meus familiares, né? Minha mãe, meu pai e meu irmão, que sabem entender e compreender esse nosso desejo de continuar na vida pública, seja na vida de frade, quando fui, na vida de secretário agora, na vida de vereador. É uma vida que às vezes tira um pouco da privacidade, mas com o apoio da família, quero mandar um abraço também para todos os nossos amigos que contempla e celebra com a gente as conquistas e que choram junto com a gente também as nossas derrotas. A vida é essa, Deus no comando, o Espírito Santo ilumina cada um, e eu desejo a Guaranésia e a região muitos bons frutos pra gente colher na área da cultura daqui pra frente. Deus lhe pague. Joãozinho, Thelminha também tá mandando abraço, Márcia Xavier tá mandando abraço, tem o Gil lá de Juruá, diretor de esportes de Juruá, também te deixando um abraço. Palito Som também tá te deixando um abraço. Vou encerrar com o Palito Som, tá bom, gente? Palito! Valeu, Joãozinho. Um abraço, Márcia, a todos vocês, muito obrigado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.